Tem dias como este que parece não ter fim. As cinzas tão escuros quanto o azul que há em mim. Tem dias que a tristeza vem e estende um véu em tudo que há aqui. Queria ter certeza que alguém vai ouvir, mas todos nessa mesa um dia têm que partir. Uns dias numa igreja e quem sabe eu me tornasse um dos fiéis. Tanto mar me dê vento e vela ou razão pra ficar. Tanto mar me dê vento e vela ou razão pra ficar. Ter certeza que alguém vai ouvir, mas todos nessa mesa um dia têm que partir. Uns dias numa igreja e quem sabe eu me tornasse um dos fiéis. Tem dias como este que parece não ter fim. As cinzas tão escuros quanto o azul que há em mim. Caixa, fio, seu blue. Tem dias que a tristeza vem e estende um véu em tudo que há aqui. Tanto mar me dê vento e vela ou razão pra ficar. Tanto mar me dê vento e vela ou razão pra ficar.